しております。 Está livre, 2.500 pés, ajustado no 013, livre para atendimento, 3896. Autorizado o procedimento, 2.500, chama 013, pés 3896. 13.9 estabilizado? Afirmo, estabilizado, 13.9. Forte aproximação aí, nave, chama a torre 18, decimal 95. Torre 1895, aqui é a nave, minha 13.9, obrigado. Outro instalador, quero mais correr para a descida, para a ingresso do corredor. Fale, Michael, meu, desça para 1.500 pés, altímetro em Salvador, 1.0, 1.3. Tome Veracruz. 1.0.3, 1.500 pés, em Tomará, Veracruz. Fale, Michael. Boa 2.1.7.1, redução de velocidade 2.0.0.9. 2.0.0.9, boa 2.1.7.1. Boa 2.1.9.6, chame em Recife em 2.8.3.5, altena 2.5.1. Livre, número 2, para pouso. Chame a torre em 1895. 1895. O gol no 184, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, esquerda para 360, o limite será radial 360, Salvador. Ok, esquerda 360 e o limite é radial 360. Gol no 184. 3304. Chega. Eu vou ter condição de cumprir o perfil superior da saída da água. Para aí, Tapu. Repassará o IA. O 2196, chame Recife em 2835, alterna 251. 2835-351, gol 2196. 2835, alterna 251. Ah, alterna 251, obrigado. Na minha 312, chame Recife em 2085, altena 2545. 2145, obrigado. Falei. O 2171, pois pelo servido 368. Isso foi autorizado para 4 mil pés. Como é que é? Voo 368, descendo para 4 mil, voo 2171? Correto. Bom, é voo 368 então, voo 2171. Eu acho que também tem a QF pessoal, 360 pela direita, para o Itapuã. Ciente, Papa Romeu, Oscar Mike Yank. Estabilizado até 3896. 3896, complete aproximação em nave, chama a torre Salvador em 198 decimal 95. 3895, boa. Torre Salvador, bom dia, 3896, estabilizada em nave no zero. 3896, bom dia, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Guardando pista livre, 3896. Boa no 66, voo 2.1.7. Quatro, qual altitude cruza? Cruza agora 10.700. Gente, já 16 milhas fora, correto? É mesmo. Voo no 184, nessa navegação, veio Serra Vida 3.66. 3.66, voo no 184. Quatro, desce para 4 mil pés, o último tem Salvador 1.0.3. 4.003, zona 1.4. O Oscar Mike Yankee? Negativo, o Oscar Mike Yankee. Tem o sequenciamento de 3 tráfegos agora para a pista 1.0 e após tem o espaçamento, mantém ainda a vertical do farol de Itapuã aguardando. Ok, Yankee vai efetuar a 3.0 pela direita. 3896, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus, 09. Pouso autorizado, até 3896. 1281260, bom dia, muito obrigado. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, o vento 1110 graus, 09 nós, condições de pouso, cabeceira 35. Confirme o Betson. 1110 com 09. Afirmativo. Gente, da presente prossiga para a final da 35, aguardando autorização de pouso. Oscar Mike Yankee. Yes. 3590. Identificação autorizando a chegada na mar e chame dela descida. Para estar em contato com o radar, 5 milhas do oeste do Rio de Salvador. Desça para 2500 pés, altímetro em Salvador, 10. 13, livre procedimento, chame estabilizado. Altimetro 2500, livre procedimento, já começa a avisar, 10. Fica mais quente. Vai, tá girando base para a captura 35, estou embaixo travado. Gente, aguarde autorização de pouso. Gama autorização de pouso, quente. 3896, solo de 21, direita 121, décima 1. 2119, braço, 3896. Corre Salvador, bom dia, vou 2171, 9372, vão. Vou 2171, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10. Guardando, autorização 910, com 2171. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, tráfego avistado, autorizado pouso sobre a cabeceira 35, vento 1110 graus, 099. Ciente, autorizado, pouso na cabeceira 3, na sua escuta, Oscar Mike Yankee. Voo 2171, informa o tráfego, circote 76, realizando pouso cabeceira 35 à sua direita, não interfere com o seu pouso. Ciente, voo 2171. Oscar Mike Yankee está botando o tráfego no stand-by. Grato. Passando a nível 190 para o 150, está sem tempo a manobra de leve. Chinéia 6250, identificação, desse mantém o 060, chegada à malha. Identificou, desce o 060, chegada à malha, Chinéia 6250. Do 2590? A sua escuta, 2590. Preciso que o senhor inicie descida agora. Descer agora? Preciso que o senhor desça agora pro 050. Descendo 050. Estabilizou o voo 1184. Voo 1184, pede aproximação em nave, chame a tua em Salvador em 198, decimal 95. 1895, voo 1184. 3304 ainda na escuta. Com Alan, para iniciar. 0735, bom dia, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera, táxi seu hotel. Alfa Romeo Oscar Mike Yankee, considero o solo de 23, táxi até o PAT 4 VO. Ciência, táxi até o PAT 4, Oscar Mike Yankee. Salvador, bom dia, voo 648, tem informação, Juliette? 648, indicação, desse mantenha o 070, chegada Mari, velocidade 230, mal. 230, chegada Mari, o voo 648. Vai, descida para o 070. 070, 070. 21, 21. Vindo através de Paripo, ingressando no corredor Interlagos. Sale mais com menos. Gol 1184, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10, gol 1184. Ciente, Oscar Mike Yank, 17 liberada e graças pela compreensão. T590, aposentado, ajuste de negação para o Serra Vito 366. Vai em 910, última entre Salvador, 10 no 3. Sendo autorizada para 2510, livre procedimento, chama estabilizado. Posição 366, descendo para 2.000 pés com 10 no 3, só uma estabilidade. Descendo para 2.500. Série 8735, ciente, autorizado a alinhar e manter a partida ao hotel. Alinhar. Juliette, até Romeu, acione na vaca e chame pronto para o táxi. Gol 1184, no solo aos 27, direita 121, no décima 1. 211184. Também pula 100 para interceptar o corredor Interlagos e chama o visual na rotatória. 100, espera mais como é. Aéreo 8735, autorizado alinhar e decolar na pista 10, vento 1, 00 graus, 099. Alinha e decola 8735. Cliente Juliette até Romeu, até o ponto de espera da Romeu. Alinhar e manter cabeceira no 7, o Juliette até Romeu. 3859, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém, está 3859. Por enquanto é 03 para prosseguir na 10, seu metro. Na 10, 03, obrigado. 08735 com ala decolada aos 29, curva à esquerda na proa do destino, base naval de Aratu, chama o controle 1208, tem um bom voo. 208, grato. Controle, bom dia, Força Aérea 8735. Força 8735, 500 pés de isódio direto para o destino, chame na proposta. Chama na. 8735, falando que irá cruzar com Charles 208 a 1500 pés, prosseguindo o visual para Salvador. 8735. Agora o controle vai tomar. Papa Jardim Romeu, bom dia, decolou na sua. Jardim Romeu, 1500 pés, litoral sul de Salvador. 1500, Jardim Romeu. Controle de Charlie Michael Romeu, igual como frete. Charlie Michael Romeu, vamos que irá cruzar com um helicóptero a 500 pés, com Alfa Serra 3-2, se interferir com sua aproximação visual em Salvador. Sim, Charlie Michael Romeu. Autoriza final da velocidade para o Charlie Michael Romeu, da visual. Gente, para ingressar no circuito de tráfego, chama agora para o Salvador em 18, para o sinal 95. 1295, Charlie Michael Romeu. Salvador, papapá, Charlie Michael Romeu. Papapá, Charlie Michael Romeu, 1.500 pés, realize 1.360 sobre a Ceasa com curva à esquerda, reporte detectando o sinal da 1.7. 360 sobre a Ceasa com curva pela esquerda, reportará ingressando na final da 1-7, Charlie Michael Romeu. Hotel Delta, prosseguindo. Decolado aos 3-2, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Controle da 3-0-3-8-5-9, decolado, cruzamento e fechamento. 3-8-5-9. Andando a decolagem, subindo via Arbor 1 para o 3-6-0. Dizia 3859, possibilidade de voar direto à árvore. Estabilizado o azul 2-5-2-2-0. Gente, compra de aproximação a RNAV, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 18-5, valeu, obrigado. Força aérea 8735. Preciso. Qual o seu altitude? 642. 500 pés. Gente, como estamos recebendo o nosso equipamento 1.000 pés? Ajuste em Salvador 1-0 no 4. Prossiga, descida para 2.500, altímetro em Salvador 1-0 no 4, livre procedimento da RNAV. 2.500, autorizado a RNAV, já está autorizado 6.2. Voo no 648. Foi para o Serra Vito 368. Isso é para 4.000 pés, ajustado no 014. Serra Vito 368. Isso é para 4.014. Reduz a velocidade para 2.009. 209. Posição do Oceané, para onde ele passou a estrada agora? Para 7 milhas adiante, porém reduzido. Ok, obrigado a informação, senhor. Seu mãe informa através do farol da barra. Faça mal, Jorge da Mão. Charlie Michael Romeu, continue a aproximação para 1-7, forme visual com o ATR da Azul, Passou agora o marcador externo, final da pista no zero. Reportar a visão, Sérgio Marcos. Juliette, Hotel Romeu, gente. Aguarde para liberar a frequência. Aguarda, Romeu. Doutor Delta? Gente, fome outra vez do Parque Pito Sul. Ciente, reporte vertical da RMAL, Charlie Michael Romeu. Reportará. 210 nós de ground speed, reduz a velocidade para 170. Com 170, reduzindo para 140. Farol da Barra, 0 da Rua. Esse é o meu, tem a frequência livre para coordenar com o tráfego local, chama no retorno, Salvador. Vamos lá, no retorno, para daqui a pouco. É isso aí, se possível, a máquina pode reduzir aqui para manter a final. Negativo, curto 360 pela esquerda, reposta novamente final da 17, Charlie Mike Romeu. Gente, Charlie Mike Romeu. Você terá condição de cumprir o perfil superior da carta? Você vai cumprir uma centena acima, vai? Precisa procedimento pro gol no 642? Valeu, procedimento, descido autorizado para 2500 pés, o altímetro em Salvador, no 0 no 4. Teve procedimento no 0 no 4. 642, obrigado. 6250, estabilizado? Estabilizado, 6250. De aproximação, RNAV, China Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre 18950, questionário 6250, boa. Sinal 97, Charlie Michael. 8 decimal 95. Bora 9, grato, Vitor Acadal. O 08735. Continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Sente aguardando, Janeiro 6250. Torre Salvador, muito bom dia. O Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, passa por Pito Açul. Vitor Hotel Delta, o ajuste no 0 no 4, reporte vertical do farol de Itapuã. Portará Itapuã, Vitor Hotel Delta, frente do tráfego da minha aproximação. Papapá, Charlie, Mike, Romeu, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 099. Autorizado pouso no 7, Charlie, Mike, Romeu. RNAV, gol no 648. 648, complete a aproximação RNAV e aguarde um minuto a transferência de comunicações. Claro, gol no 648. Tomar o Uno, o azul 2590. Azul 9095, ponto 0090, tá pronto. Ciente, Azul 9095, bom dia, mantenha o ponto de espera. Bom dia, Está livre o pouso, 6250. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, né, Renato? Autorizado o pouso, pista no 0, chanera 6250. Farol de Itapuã, Vitor Hotel Delta. Confirme para 2? Vitor Hotel Delta, vetral do farol de Itapuã. Papai Romeu, Vitor Hotel Delta, bom dia, confirme a intenção ainda. Então, pouso 4-5 quando autorizado. Está presente e autorizado. Direto para o 4-5. Vitor Hotel Delta agilizando. Tráfego a 3 milhas do marcador externo. Vitor Hotel Delta. Está ciente do tráfego. Visual com o Oceaner na curtida. Mas vai agilizar o Vitor Hotel Delta. Vale, Michael Romeu, no solo 3. Vale, Michael Romeu. direita, frequência Lira, eu vou para Renato. Torre, bom dia, voo 648, comando 62. 648, continue a aproximação, aguarde, Costaleiro. Aguarda. 6250, no solo 39, direita, 121, decimal 1, no solo. Entrando para o trote, solo 211, chanera 6250. 60 para 3259, guarda, bom dia. T48, informação de tráfego, helicóptero 1 Robson 44, estacionando, mandando 500 pés, aproximação direto para o 45 à sua frente, aguarde somente o eixo da pista 90 ali. Aguardando sua localização. Visão contrafa final, curtíssima, Vitor até Delta. Vitor até Delta, reporte solo controlado, 1 centena com 10 nós, 10 no 4. Vitor até Delta. Pouso autorizado, pista 90, vento 1900 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0 no carro. Depois para o gol. Hotel Delta, frequência livre, bom dia. Bom dia, Delta. Cidade solo aos 4-1. Bom dia, Vitor Índio Juliette, livre acionamento, chame pronto para o táxi 44. Juliette, táxi autorizado, chame na hora para ingresso. Voo 9095, tá pronto? Firmo. Autorizado, alinhar e manter para o zero. Da Gol no solo 43, direito 121, decimal 1 no solo. Direito 21 no Gol. Comunicação para o Serra Vida 366 para a final do RNAVE da Rosera. Após o ETAP, vai voar o Serra Vida 366. Correto. Decido a partir de agora reautorizada para 2500 pés, o último tempo da Rosera 4. Para 2500 pés, 1 no 4. 095, na colagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90 no ponto. Livre decolagem, pista 90, azul 90, 95. 9095, decolado 44, em Salvador, que agora são 20018, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Porto de Salvador, bom dia, Azul 9095. Azul 9095, contato radar, decolagem, mantenho 340, posso fazer 2000 pés, voe Leda. Após 2000, voa Leda, sobe pro 340, 9095. Vitor Andy Juliette, autorizado, ingresso, pista 97, reporte, alinhado e pronto, cabeceira 97. Decolagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 109. Livre decolagem da 90 azul, 9077. Vitorinho de Juliette, decolado 247, ingresso em linha litoral sul, 1500 pés, e chamei o controle 120.8, bom voo, tá, ingresso. Azul 9077, decolado 247, chamei o controle, frequência 120.8, bom viagem. 1208, azul 9077, obrigado. Vitorinho de Juliette, divisão 1500 pés, litoral sul de Salvador, informe através de fora da barra. Controle de Salvador, bom dia, Azul 9077, Arbo Elefa. Azul 9077, contato radar na decolagem, suba via Arbo Uno para o 340. Arbo Uno para o 340, Azul 9077. Bom dia, Vitor Índia Juli, para Cairobis, autorizado acionamento, chame para o Zorda. Que quilos ouviu, Pagino? Isso que ele ouviu. Táxi autorizado, chame na rota para ingresso, isso que ele ouviu. Juliette, vou direto Cairo. Autoriza 2.500 direto Cairo? 2.500 direto Cairo, está livre. Autorizado 2.500 direto Cairo, Vitor Índia Juliette. 2.500 direto Cairo, Vitor Índia Juliette. Firmo, subindo para 2.500 pés. Subindo para 2.500 pés, autorizado pro direto Cairo, Vitor Índia Juliette. Thank you. Serra Vitor 366. Fox Papagô. Fox Papagô, compra que aproximação em nave, chama a torre Salvador 1895. 1895. Salvador, bom dia, Fox Papagô que transfere no curso. Fox Papa Golf, bom dia. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 1093 no ajuste de altímetros, vento 090 graus, 109. Papa Golf. Salvador Azul 9077. Siga. Azul 9077, pode voar, Eletra? Não, acho que é o Luiz Quilo Zulu, autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Do 909, chame Recife 2835, alternador 5.1. Do 9095, cumpriu o controle? Positivo, 251, 1223, 1251? Primária 2835, alternativa 251. Ok, sim. 2835, 1251. Pode ir. Patango, Fox, Papagô, uso autorizado, pista 197, 10, vento 100 graus, 109. Papagô. É, Papapá, Eco, Lima, Oscar, autorizado o acionamento, chame para o prototáxi. Do 9077, chame Recife 288, alterna 260. 288, alterna 260, azul 9077. Alô, mantém a posição. 663, decolada ao 53, chame o controle no 20.8, boa viagem. Controle 208, 663, bom dia. Salvador, 3363, bom dia. 3363, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340 após cruzar 2000 pés, direto Leto. 4000 Leto, 3363, sobe ao 3400. Vitorina Juliette, sente, avalagem para liberar a frequência. Tem frequência livre a partir de agora, 1-2-3-4-5, chama no retorno Salvador, Vitorim de Juliette. Fox Papa Golf, no solo 5-4, direito, 1-2-1, décima 1 no solo. 2-1-1-1, ok. Novatango, 8 quilos Zulu, decolado alto. 154, ingresso linha litoral sul, 1500 pés, sem controle, 120, décima 8, bom voo, ataque grátis. Ingressando litoral sul, com APP 1208, grátis, ok, Luzão. Charlie, Michael Romeo, prossiga. É, eu solicitei, a mesa informou que ia enviar, mas eu vou verificar de novo. Controle Salvador, aquele quartel, bom dia, eu tô passando o esquerdo. Tudo bom, bom dia. João, 1506, pelo litoral funciona duas formas. É 13-2500, senhor. 13-506, direto do Cairo. Valeu, quilo zero, muito grato. Controle Salvador, é o azul 2780, ciente da Juliet. Azul 2780, a sua indicação, desse mantenha corrija. Está autorizado a chegar na mar e chame no ideal de descida. Você pode entrar no ideal de descida. É, nós precisaríamos de um desvio à esquerda aqui, para evitar bastante cúmulo nessa proa no nosso nível. Possibilidade de voar na proa 070 por umas 15 milhas. Calibre o desvio, chame e desça para o 050, azul 2780, informa o terno para ser reorientado para a aproximação. Ciente, então agora liberado o desvio, no ideal desça para o 070, para o 070, o azul 270. Departure Papa Romeo Alpha Lima Charlie Arbor 1 crossing 1000 feet. Romeo Alpha Lima Charlie Arbor 58, Commodore Control 1000 Small V. 1 Departure. Chame me safe level 430 Alpha Lima Charlie Arbor 1 Departure. 3663, passão 30, chame Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Foi Salvador, papapá, Charlie, Mike, Mike. Bom dia, papapá, Charlie, Mike, Mike, prossiga. Mike, Mike, prossiga, Torre Salvador. papapapa Charlie Mike Mike. Papapapa Charlie Mike Mike, bom dia, sou de Salvador. Charlie Mike Mike na escuta da Torre Salvador. 4, após os desvios, vou encerrar a vista 368 para final do procedimento terminário. Ciente descendo para 4.000 pés com ajuste no 0 no 4, após o 368, após desvio, o azul 2780. Torre Salvador, papapapa Charlie Mike Mike. Papapapa Charlie Mike Mike, Torre Salvador. Ok, agora 5x5, estou no pátio 5, no frente ao hangar da Aerostar, com autorização para acionamento. Autorizado o acionamento, chamo pronto para o táxi, Charlie Mike Mike. Ok, Mike Mike. Departure Alpha Lima Charlie, is it possible to fly direct to Aleppo from present position? Yes, fly direct to Aleppo intersection. Thank you. Presente o azul 2780, informa pro ano o Sierra Vitor 368. Exato, direto 368, desce para 4.000, azul 2780. 4.000, 368, 2780. 5014, vai chamar o controle de saída, 208, Pioneer. Salvador, bom dia, Pioneiro 12. Pioneiro 1-2, sube e mantém nível de voo 260 via saída da EL, troca o código transponder para 5014. Acionado 5014, o Pioneiro 1-2, quando possível solicita proa direta de Irume, se possível, ou da EL. Foi direto Leda inicialmente, o Pioneiro 1-2. Direto Leda, o Pioneiro. Salvador, bom dia, sou 1094, recepção Marçal, Juliette. 1094, contato radar, desce, mantenha 4.000 pés, voe direto, Sierra Vitor 368, Minergal 1094. 1094, direto, Sierra Vitor, 368. 1094. Quilo Zulu, frequência livre para a programação. Papá Eco Lima Oscar, tá autorizado, chame na Oscar para ingresso de decolagem. Azul 2790, decolado ao 04, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 08, buenas. Romeo Alfa Lima Charlie, PS Level 180, contact receipt, frequency 128, décima 8. Enable 126 decimal 0. 126 decimal 0, Alfa Lima Charlie, thank you. Rio, papapá, Charlie Mike Mike, acionado para o papapá. Tá autorizado, chame na papapá para ingresso, Charlie Mike Mike. Samarana para ingresso, Mike. 270 2714. Azul 2780, autorizado procedimento RNAV, pistão 90, reporte passando 366. Suficiente, reportará o 366, autorizaria presente o 366 com referência? Azul, chame o controle no 20-8, com voo até o agresso. Chame o controle no 2080, S Limão, agora, obrigado. 2780. Controle, boa tarde, bom dia, papapá, Eco Lima Oscar. Tal, QNH-1904. Eu só já prossegui direto, Ilhéuzo, prossegue via linha do litoral. Mas prossegui via linha do litoral, senhor. Então suba para no 1500 pés, a fim de evitar a área restrita. Se autorizado, mantenha 500 pés, o Wesley Motor está autorizado a manter o circuito do carnaval. Guarde. Lima Oscar está autorizado, 500 pés de litoral, reporte através do farol da Barra. Se possível, informes estimados de ingresso na terminal e estimados de pouso em nelas. Assim, a gente vai reportar no farol da Barra, vai reportar os estimados. O 2065, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero, 2065. Zulu Golf, autorizado o acionamento na aerostation, pronto para o carro. Mike, decolagem autorizada, pista 97, o vento no 20 graus, 08 nós. Mike, tá iniciando a corrida. Obrigado, Eco Lima Oscar. Controle ao azul. 2710, voltando. Prossiga. Controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, grato, bom dia. Prossiga. 2710. 250, 2710. Controle, bom dia, papapá, Charlie, Mike, Mike. Papapá, Charlie, Mike, Mike. Contato radar na decolagem, suba via Arbo 1 para... Nível 2, 60. Oi, Mike, Mike. Controle, Gol. 1094, solicita desvios de esquerda, magnética 030, até o eixo da final. Prezados, desvios após voo Serra Vita 366, voo 1094. Após desvios, Serra Vita 366, 1094. Pioneiro 92, voo direto em Irune. Passou o 366, estabilizado visual com a pista. 2780, complete a aproximação, chame a torre 1-18-95. 1895, obrigado. Pioneiro 12, voe direto Irume. Torre Salvador, boa. Bom dia, o azul 2780. Na aproximação final, visual com a pista. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde a autorização de curso. Guarde. Salvador, bom dia, Gol 2171, está próximo ao espera da 1-0. 71, não mantém o ponto de espera. Vai manter. Gol 2065, decolado aos 1-1, chamei o controle 1-20-8, boa viagem. 208, opa, que obrigado. Microsoft autorizado o ingresso e decolagem com Proa Sul, vento 1-20 graus, 1-21. 365, contato radar, suba via saída da EL para o nível 360. Saída da EL 360, 2065. Opa, Romeu Golf, controle, prossiga, bom dia. Ok, Romeu, meu Golf, desça para 4 mil pés, NH Salvador 1014. Guarde o final do procedimento da RNAV da 1-0, mantém inicialmente a chegada à Mari. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, decolada 1-2, mantenha a proa norte e aguarde transferência para o controle. Botei pro anote, aguarda o controle Vitor Hotel Delta. Tá? 65, vou Idael. Vou Idael, Gol 2065. Bater só um pouquinho a pro pra então a formação 2065. A pro que vai manter? A pro da subida normal, de mais 3 milhas da El. Gente. Delta, decolada aos 1-3. Chame controle agora, 1-20-8. Bom voo, até regresso. 1-20-8. Lima, Azul, Golf, autorizado, ingresso, pista 1-7, reporte alinhado e pronto, cabe ser 1-7. After Alpha Golf November NDB, clear to fly direct